Trip, tem 494. Vamos estabilizar o 594 da Trip. TNH 10 ou 3? 10 ou 3, obrigado. Tony, um bom dia, Web 589. Juliette, confirme sobre o aqui. Controle Salvador, bom dia, Web 5811. 5811, contato, hora da decolagem, sobe o 360, Lael Leda Bidev. Lael Leda Bidev, Bidev, subindo ao 360, Web 5811. 119.8 e o transponder é o 0151, o Alfa Vitor Juliette. Após confirmando, chame a torre 18.6, acionamento, táxi, decolagem, o Alfa Vitor Juliette. Uma boa, bom voo até a resposta. Portão 5, Gol 1982. 88, secundário 3325. 44, Soluna 21, decimal 9, Logista. Bom dia, Otan 3602. Salvador, bom dia, Xané 6319. Utilizado, desloca o campo, 3514 na base. 3514, 118, mesmo pouso. 18, obrigado. 311, só um instante, a cópia, 1014, não ajuste. 14, obrigado. Salvador, 3514, bom dia. Bom dia, 3514, mantenha aproximação, é a participação do externo, 3 checados. Portará passando 5414, Trip. Azul 4299, Recife 1251, secundário 3325. 251, 3325, 4299. Está no baixado, travado, Trip 5414. 5414, livre pouso, vento 100 graus, 129. Livre pouso, 5414. Alfa, Alfa Tango. Gente, Alfa, Alfa, Charlie Alfa Tango. 1600 pés, correção 1700 pés, na proa da Igreja do Bonfim, aponta Bonfim. Tá, descendo pra 500 pés, cara, é o Charlie Alfa Tango. Tive 500 pés. Santa 3602, Juliette. 3602, Juliette, portão 07. Portão 07, Santa 3602. Paulo 639. Zones.pop. Tranquilo. Guarulhos, 360, para 850, pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bidev, controle 119.8, transponda 5560. Saner 631, autorizado Guarulhos, nível 360, superior uísque 50, decolada 10, curva direita, saída da El, Bidev, Leda. Controle 198 e o código transponder é o 5560, tá na 04. Ok, a saída da El, Leda, Bidev com curva direita, chame pronto, 5560, 631. Corrijo, da El, Leda, Bidev, obrigado. Alfa Vitor Juliette, livre táxi, sistema para ingresso na pista do SES. Trip 5414, solo ao 50, livrando à direita, solo 121, decimal 9, um bom dia. Livro à direita, 219, bom dia. Índia Juliette, prossiga. Salvador, 3544, levou o táxi na sua escuta. 494, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette. Vitor, Índia Juliette, pronto, copy. Nairu, mil pés, 17, direita, corredor Axé, 1980160, Vitor, Índia, Júlio. Sete a bordo, acionamento táxi decolagem com a torre 18-6, o Vitor, Índia, Juliette, um bom voo. Oitono, chame Recife, 1251, alterno 3325. 351, 3325, chamará o L. 589. 5494, prossegue Juliette, remota 14. Juliette, remota 14, 5494. Alfa Vitor Juliette, a linha e decola, vento 080 graus no 09. Vitor Juliette, decola 56, controle 119, decimal 8, bom dia. Vitor Juliette, decola 56, controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, alta Vitor Juliette. Vitor Alfa Juliette, Costa Alfa Vitor Juliette, 1010 no Axé, repassa a roda barra. Alfa Vitor Juliette, vai manter o 1010, repassar no corredor para a roda barra. Alfa Vitor Juliette. Gente, Charlie Alfa Tango, não me escuta ainda. Está sobrevoando a Igreja Bonfim, maravilha. Aí não tem saber com ninguém não. Charlie, Salvador, bom dia, Gol 1983. Bom dia, Gol 1983. Autorização de tráfego para Guarulhos? Chame 121-9 para autorização. Vou chamar lá, obrigado. Bom dia, Gol 1983. Bom dia, 1983, está pronto? Pronto, cópia, Gol 1983. Guarulhos 360, pelo Rio 50, pista 90, curva direita, saída da EL, lenda BDEV, controle 119.8, transponder 5011. Gente, autorizado 360 para Guarulhos, via uniforme Rio 50, decola da 10, curva direita, saída da EL, lenda BDEV. Controle 1198, transponder 5011, Gol 1983. 35011, chame pronto, portão 5. 011, chamará pronto para pushback, 1983. Oxinei 6250, desça ao 050 na Proje TAP, chegada Mari, identifique. 050, Proje TAP, chegada Mari, 6250. Salvador é o Oxinei 6311, na posição de número 4, para pushback de acionamento. Autorizado, 631, chefe de praça. Toma. Vitorinho de Juliette, direcionamento, chame táxi. Salvador, 63, 170, pô. 4 horas, caminhão, para. 170? Direita, ponto espera, 18,6, 1014, 14, um Polo Salvador, escrito 5490. Prossiga. Sempre na produção, também da nossa área de decolagem, porém, se eu fizer a nossa autorização, eu estou aqui para o prepare a mão, mas ainda não chegou no meu sistema, mas quando chegar, eu acordo. Como algo isso? Sim. Já. Da barra, o helicóptero Charlie Alpha Tango, 500 pés, ok? Isso aí, e frequência livre agora para coordenação e cruzamento da Bahia, vai fazer toca remetida em Veracruz, né? Ok, reporte para regresso. Charlie Alfa Tango, atente, tráfego do Alfa Vito Juliette, Charlie 150, passando o farol da barra, mil pés. Charlie Alfa Tango, copiou? Atende, atente para o Alfa Vito Juliette, passando o farol da barra, no momento a mil pés. Chené 6250, desça para 2000 pés, livre LS, ajuste 614. Para 2000, bom no 0, 1 no 4, livre LS, 62. Salvador Tower, good morning, this is Ocean Air 6211. We approach both points of 1-0, and we are ready for takeoff. Oceanair 6311, line up and take off, wind 080 degrees, 1 kilo. Here we are, clear for takeoff, 1-1. Olha, Alfa Tango. O Índia November Alpha, confirme o sobrevoo aqui em Salvador. É corredor forte ou corredor chefe? Chefe, toca emitido em Veracruz, autorizado. Pista 97, corra direita, ingressar no corredor axé, mil pés, 1980140, Índia November Alpha. Emitido em Valência, então está autorizado. Pista 97, curva direita, vai ingressar no corredor axé. 198 é o controle e o transponder é o 01140. Beto, 2 a bordo, parte 4, torre 18,6, assinamento táxi da colagem Índia, November Alfa, bom voo. Chanarne 3-1, decola 1-0, controle 1-19.8, Mogi. Pode control at 1-19.8, thank you. Salvador, departure control, good morning, this is Ocean Air 1611. Airborne, with you. Radio contact on departure, climb to level 360. Dial departure, leader to depth transition, Ocean Air 6311. Okay, 6311, we are clear to flight level 360. Momentum para taxi, Jano Bravo. Could you fly direct to leader position, 6311? Fly direct to leader position, 6301. Thank you. Charlie Alpha Tango, controle. Charlie Alpha Tango vai manter a linha do litoral para regresso em Salvador. Vai manter a linha do litoral para regressar para Salvador. Charlie Alpha Tango, é ponta através de Pituaçu. Copia aí, como o senhor me recebe? Charlie Alpha Tango, controle. Charlie Alpha Tango, fala se puder apresentar um contato. Ah, contou pensando, fazer a linha contato para o regresso. O senhor regressa para Salvador ou para Costa Azul? Desculpa, Salvador. A gente reporta através de Pituaçu, Charlie Alpha Tango. Reportará, Charlie Alpha Tango. O Xoné 6250, tu 8186. 6250, bom dia, obrigado. Boa. Índia Juliette, a linha e mantém 17. Oi, Salvador, bom dia, 6250, final do ano 0, baixado trabalho. O Xerez 6250, livre povo do Sono 0, vento 080 graus, 12 mais. Pouso no 0, 6250. Novembro Alfa, livre táxi, chame para ingresso no 97.